mujer, paixão pra valer. Mas eu te quero na minha. E essa sedução já é tentação de querer. E agora quero te encontrar. Vejo.